E o senhor, no fundo, é um espírito que está trabalhando com uma roupagem de Exu, é assim? É, porque eu gosto. O senhor gosta? Eu podia me apresentar de outro jeito, mas eu gosto. Assim foi, foi desse jeitão aqui, essa caveira simpática que eu sou. Foi nesse jeitão aqui que eu conquistei as coisas mais grandes, mais fortes na espiritualidade. Foi trabalhando assim, como Exu. Eu era um Exuzinho qualquer e fui subindo, fui subindo, fui subindo. É assim que é. É assim que é. No mundo espiritual, então, vocês copiam a gente ou a gente que copia vocês? Nossa, vocês que copiam nós e mal copiaram. Ah, é? Nossa. Mas vamos lá, qual que é o significado do nome do senhor? É Tata Caveira. É o nome da linha. Tá. Eu sou chefe do cemitério. Nossa linha é chefe do cemitério. Ah. A linha dos caveiras é que toma conta das calungas. Calunga é o quê? Cemitério. É um outro nome para cemitério? É. Tá. Campo Sagrado, se tu quiser. O cemitério é Campo Sagrado? É. E não é? Sagrado é a igreja. Não. A igreja também. Ah. Mas não é só a igreja. O cemitério é Campo Sagrado. Cemitério é Campo Sagrado. É para onde vão as almas quando termina. É de lá que parte para outro. Ah, né? Sim. Mesmo quando vai lá para aquela fogueirinha lá. Eita. É. Ah, porque é quando vai para lá, passa primeiro pelo cemitério, não passa não? Sim. Então. Lá é. Como é que eu vou dizer? Vocês quando vão viajar lá para os outros, para as outras terras? Uhum. Vocês passam no lugar. Para sair daqui e para entrar lá no outro. Sim, passa. Sim. É mais ou menos a mesma coisa. Olha. E tá, o senhor é o chefe do cemitério. A pessoa chega, você fala, vamos ver o seu caderninho da vida. Você vai para a direita, você vai para a esquerda. É mais ou menos assim? É. Tem mais ou menos isso. Tem gente que vai para o inferno? Não tem inferno, moço. Eita. Inferno existe. Inferno é uma coisa que vocês inventaram aí. Então também não tem gente que vai para o céu? Também não existe céu. É. Onde é que fica o céu? Mas... onde é que fica o inferno? Lá, o inferno lá embaixo, o céu lá em cima, né? Eita, que pariu. Ó, eu nem entendo geografia, não. Olha só. Inferno e céu é condição, não é lugar. Ah. É condição espiritual. Tem uns que tá mais para céu, outros mais para inferno. Isso não significa que quem está no inferno é ruim e que quem está no céu é bom. É só jeito de trabalhar. Ah, tá certo? Tá. É tipo de energia. Entendi. É uma condição do espírito. É. Tá. Estado de consciência, olha lá. Isso. É aprendizado. Tudo é aprendizado. Então não existe o mal. Se a gente aprender a ver as coisas ruins assim... a gente aprende que não é o mal. Se tem um que quer fazer o mal e o outro que precisa experimentar o mal, aí, nós bota junto. É. Deixa o mal acontecer, aquele cumpriu seu papel, esse aqui aprendeu o que tinha que aprender e acabou. É assim que funciona. Se tem um que quer fazer o mal e o outro que precisa experimentar o mal, aí, nós bota junto. É. Deixa o mal acontecer, aquele cumpriu seu papel, esse aqui aprendeu o que tinha que aprender e acabou. É assim que funciona. Larejo, larejo. Saudação Exu, Tata Caveira. Larejo, larejo. Soltaram o bode preto, meia-noite na calunga. Soltaram o bode preto, meia-noite na calunga. Ele correu os quatro cantos, foi parar lá na porteira. Bebeu lá. Soltaram o bode coração. Ah, entendi. Tudo com muito carinho. Entendi. Regado de muito palavrão. Igual o seu Sete. É, depois que ele desincorporou, a médium veio falar, o seu Sete tava bravo comigo. Eu falei, por quê? Ele ficou falando, para de fazer pergunta na minha cabeça, era o que eu tô falando. E acontece isso. Acontece. O burro aí fica falando pro senhor, mas então como é que é isso daí? Como é que é isso? Às vezes acontece e atrapalha, né, a comunicação. É, o burro já tá acostumado comigo. No caso do senhor, né? O burro já tá acostumado isso. Comigo, a gente já conversa, às vezes eu tô aqui, não tô incorporado. Aham. Tô aqui, tô rodando pro burro. O burro, nós já tá conversando. Ah. Nós já tá se entendendo. O burro não questiona mais muito, não. Não. O burro não questiona mais, não. Entendi. E se ele tem dúvida, ele manda perguntar. Olha. Entendi. E pode ser, então, que, por exemplo, um Exu qualquer... Porque, às vezes, a gente ouve um preto velho dizendo, olha... Se ele tá com um Exu qualquer, é porque ele ainda é uma pessoa qualquer que um precisa do aprendizado, por exemplo. Do outro. É, o senhor entendeu? Entendi. Oh, às vezes acontece. Às vezes, não. Às vezes o Exu tá pronto, mas o burro tá começando. Então, esse Exu, se quer trabalhar com aquele burro, seja lá por que razão for, ele vai ter que ter paciência de esperar o burro. Uhum. Tá certo? Tá. Agora, se o burro tá pronto, o Exu geralmente já tá também. Entende o que eu quero dizer? Claro. Mas assim, se o burro não tá pronto, pode ser também que ali vá um Exu que aprenda e cresça com ele. Pode. Ou é a maioria dos casos? Não, nem sempre. Não pode generalizar. Às vezes o Exu tá pronto, mas e tem um compromisso com aquele médium. Ah, aí tá. Ele tem que esperar aquele médium desenvolver para trabalhar direito com ele. Entendi. Para trabalhar. Mas não se aproxima um do outro também por afinidade? Sim. Se ele, por exemplo, não sabe ter paciência, não sabe perdoar, não sabe. Então também o Exu normalmente é um que está naquela vibração. Às vezes sim, às vezes não. Não dá pra não é matemático, não. Entendi. Não é matemático, não. Cada caso é um caso. Tá. Eu tenho aqui Exus prontos para trabalhar e os filhos das putas dos médicos estão enrolando. Enrolando é fazendo aquilo de... É, fica cheio de vergonha, de bloqueio, de não sei mais o quê, e aí demora mais. Os Exus estão prontos, estão esperando. Mas o senhor sabe uma coisa difícil desses médiums? Eu até vou falar, se não falar pro pessoal daqui, vou falar pelo pessoal que está ouvindo. Às vezes as pessoas falam assim, mas será que não sou eu? Eu não quero fingir. Eu não quero e não vou fingir, porque não é da minha índole fingir. Então. E aí? Então, mas se você começa a trabalhar com Exu, tu passa a entender o que é teu e o que não é teu. Tá certo. Quando tu começa a separar, tu já não questiona mais. Não questiona mais. E tem que haver confiança. Se eu confio, se meu burro confia em mim, ele não vai ficar questionando. Não. Tá. Ele vai e faz. Entendi. Então... Se a pessoa fala, será que sou eu? O que, que o senhor receita para ela como atitude nesse momento? Não questiona na hora. Faz? Faz. Depois vê se deu certo ou não e conversa com outros que já são mais experientes. Entendi. Essa é a instrução que eles têm aqui. Entendi. Na dúvida, faz. Depois das conversas. Ó, isso aqui estava bom, isso aqui não estava bom. Uhum. Aqui deu errado por causa disso. Uhum. E assim vai aprender. E o senhor, assim como o senhor é o dirigente da casa... Dirigente desse grupo. Desse grupo. Da casa, não. Tá, desculpa. Dirigente desse grupo. É. E como, é como um pai de santo dirigente de um terreiro. É do mesmo jeito. É. Por exemplo, se eu abrisse uma casa de Umbanda, o seu tiriri seria o dirigente. Pode ser. É assim. É. Então, essa é de conhaque. Então, no caso, o senhor como dirigente, aqui nesse momento, sabe todo o Exu que está aqui. Sei. Então o senhor vê, por exemplo, aonde o seu tiriri está no momento. Sei. Está do teu lado. Eita. Ou você acha que ele ia deixar você vir aqui sozinho? Se ele é bom no que ele faz e ele não ia deixar o burro dele vir sozinho. Mas no caso, as terras dele, fica sem ninguém? Não, ele tem a turma dele lá. Tá bom. Tá bom. E às vezes não é bom vir um caboclo, um preto velho, ou ele sempre vai assim? Depende do trabalho, depende da casa, claro, depende do grupo, depende da energia que é trabalhada, do jeito de trabalhar. Nós aqui trabalha várias linhas, né? Mas eu tomo conta dessa parte aqui, desse tipo de trabalho. Mas nem sempre sou eu o chefe. Tem outros chefes. Às vezes é o preto velho, às vezes é milanês. Entendi, depende da gente. Fala bonito pra cacete. Fala bonito? Fala muito bonito. Mas vamos falar com ele mal. É. Depende do trabalho. Se for um trabalho diferente, se for um trabalho de cura, já não vou ser eu que vou ser o chefe. Posso até ajudar, mas eu não vou ser o chefe. Ah, entendi. Agora eu quero saber uma coisa. Todo Exu que é chefe, ou preto velho, que é quem é chefe do momento, no dirigente da casa, geralmente, ele sabe, por exemplo, se eu tô no meu desenvolvimento 47%, se eu tô mais desenvolvido. Vocês trouxeram a máquina pra fazer conta. Começou com conta, não é muito. Ah. Não é muito acessível, né? Eu entendi o que tu quer dizer. Eu sei o quanto que tu tá pronto ou não. Entendi. Eu sei. O senhor sabe. Sei. E aí então, obviamente, o senhor vai dizer, olha, faz mais disso. Isso. Às vezes o senhor tá com dois médios na frente, o senhor fala uma coisa pra um e o outro escuta, vai copiar. Não Exatamente. Era. Exatamente. Não era pra copiar, é pra esperar a não, dele pode chegar. Pode até copiar. Entendi. Quando porque aqui nós trabalhamos assim, em grupo. Todo mundo sabe tudo o que acontece. Olha. E o que serve, quando é uma coisa que serve para mais de um, nós falamos no aberto. Tá. Quando é uma coisa particular, nós chamamos de particular. Entendi. Não, entendi. Certo? Tá. Então, mas assim, todo direcionamento particular, às vezes o senhor tem dois médios na sua frente, um está num ponto, outro está no outro, e a mesma instrução não serve para os dois. Porque aí um eu converso passou. Só com um. Tá, entendi. Você sempre chama no campo. Então quem vai numa casa de Umbanda pode aproximar um pai de santo incorporado e perguntar como que eu tô, que a entidade vai explicar sabendo. Sim. Entendi. E quando a pessoa quer saber quem é o orixá dela, o que que ela tem que fazer? Ela tem que perguntar para alguém que saiba olhar isso. Mas, por exemplo, se eu perguntar pro senhor agora, quem que é o meu orixá, o senhor ia falar o quê? Não sei, porque tu não é filho da minha corrente. Ah, então não é só quem sabe olhar, tem que também ser filho da corrente. De preferência. Eu não tenho autorização, se eu quiser, eu consigo ver. Tá, mas não tenho autorização pra isso. Autorização, claro. E é um esforço, isso requer um esforço que o senhor nem teria disposição, porque o senhor tá ocupado com o trabalho. Se precisar, eu faço. Se precisar. Se precisar, eu faço. Entendi. Não vou ficar mexendo na cumbuca. Claro, claro. Claro. Bobeira. Já chegou alguém chegar pro senhor e falar assim, olha, quem que é o meu Exu? Já, todo dia. O pessoal do sábado, que faz com ele, vive me perguntando pra mim não, pro burro, né? Pro burro? É. Mas se pergunta pro senhor? Nem sempre eu vou falar, depende. Depende da pessoa. Depende do preparo. Troca essa porra aqui, porque isso aqui tá cheio. Não cabe mais. Então, o senhor... a pessoa não chega... Paninho, né? Não. A pessoa chega assim e fala, qual que é o meu Exu? O senhor fala o que pra ele? Depende da pessoa. Depende da pessoa. Às vezes eu vou falar, ainda não é hora de saber. Não é hora de saber. No momento certo tu vai saber. Ou se pode saber. Tem uns aqui que já sabem. Cadê ele? Cadê? Esse que foi buscar o negócio lá, ele sabe qual é o Exu dele, mas ainda não trabalhou com ele. Ele sabe? Sabe. Porque o senhor falou? Mas agora quem tá vendo aqui vai dizer assim, porque muito pai de santo fala assim, espera pra você incorporar pra você saber. Sim, às vezes é isso. Ah, entendi. Então cada caso é um caso, se a pessoa for felizarda que pode ouvir do Exu. Não é felizardo, moço. Tu tá falando como se fosse uma questão de sorte ou de privilégio, né? Não. Mas que é bom, é bom. É bom, né? Mas não é privilégio, não. Não é? Não. Não tem privilégio. Na lei de Exu não tem privilégio, não. Tem merecimento. Tem merecimento. Tá. Se tem merecimento, tá pronto pra saber? Aí nós falamos. É aquela pessoa que participou, que fez por si. Oh, obrigado. Falei, ô, seu tiriri. Pra quem tirar. Pra quem. Eu vou até sentar no chão. Tu ajusta a porra aí, porque eu vou sentar no chão. Pra Pra quem tá ouvindo aí, eu fui tirar uma blusa, aí a blusa começou a sair sozinha, aí eu falei... Não foi o Exu, não, foi uma pessoa que veio tirar, mas a gente nunca sabe. Foi o Exu que cutucou ela. Vem por trás, assim, tirou a blusa. Vem por achei trás, que... tu fala, fica pra ele pra tu falar essas coisas que pega mal aqui. Então veio por baixo. E olhou. Mas explica pra gente, Exu vem por baixo? Depende, porra. Ó, oh, não vem nem por baixo, nem por cima. Depende. Nós encosta. Na verdade, nós encosta. É assim? É. Nós encosta, a nossa energia mistura com a energia do médium. E aí, naquele balão de energia, como o burro gosta de falar, aí acontece a comunicação. Encosta. Então, vamos lá. Eu cheguei aqui, é hora de incorporar. Qual que é a primeira coisa que tem que fazer? Pensar no Exu, não pensar em nada. Tu já vem preparado sabendo qual é o trabalho. Tá, certo? Isso. Se é o trabalho que vai trabalhar Exu, tu já vem pensando nele, conversando com ele. Tá. Né? Tu mesmo já se sabe. Ele não responde. Ah. Hã? Mesmo se ele não responde, eu vou. Mesmo se ele não responde. Tá. Tu pensa que ele não responde. É. Então aquela resposta que eu mesmo dou pode ser ele. Pode. Então eu vou inventar uma resposta. Que às vezes eu invento, tô achando que tô inventando, mas ele que tá falando. Se tu prestar atenção, tu vai ver que tu não tá inventando. Tá bom. Se tu prestar atenção. Tem um amigo do burro, tem um amigo do burro que fala assim que os deuses das coincidências presta muita atenção em quem presta atenção neles. Olha. Então, coincidência não existe. Tá. Se tu começar a prestar atenção, eles dão sinal. Dão sinal. Dão. E a gente pode pedir sinal também? Pode. Se nós vai dar é outra questão. Mas pode. Você fala, olha, me dá um sinal aí que olha, você tá por aqui. Depois não reclama. Depois não reclama. Que pediu sinal, nós deu sinal e aí... Não era bem aquilo que você tava esperando, mas a gente dá. O senhor já deu um sinal. Quer ver? Só pra tu ter uma ideia. Vamos. Eu vou pedir pra ela contar uma história. É. Quando tu foi comprar as guias que eu pedi, o que foi que aconteceu? Mandaram eu comprar uma outra guia pra trazer. Tu chegou lá na loja? É. Como é que foi? Tu foi comprar uma guia que eu pedi. Eu fui comprar uma guia. Tu escolheu uma. De acordo com o que você tinha pedido. É. Aí veio a pessoa, mandou que eu trouxesse outra porque ele tava pedindo. Mas falou o meu nome. Falou. Uma pessoa que ela não conhece, ela nunca viu na vida, chegou perto dela e falou assim, leva essa aqui que seu tatá vai custar mais. É, essa aqui que ele tá pedindo, aí eu trouxe, né? Falei, ó, essa aqui foi você que mandou trazer, então não me culpe. Tu tá me entendendo? Sim. Mas como é que foi isso aí? Foi o senhor que chegou lá? É, eu mandei o recado, ele tinha mais condição de me ouvir do que ela, eu dei o recado pra ele e ele passou. É, tá certo. Fez a mesma função, né? É. Mas por falar em mandar recado, o senhor falou no começo sobre hierarquia. O Exu Caveira, então, tá acima do senhor. Tá, ele tá. É o chefe da falange dos caveiros. Chefe da falange dos caveiros. E o senhor não é o chefe do cemitério, o senhor é o chefe do grupo que trabalha no cemitério do caveiro. É. E num cemitério só. É. Né? Se eu for no outro, às vezes tem outro caveiro. Isso. Ou às vezes nem tem. Ou todo cemitério tem um caveiro. Deveria ter, deveria. Não sei se tem, não andei todos os cemitérios para saber, mas tá. Deveria ter. Tá certo. E... Então... Quando nós falamos que nós trabalhamos no cemitério, não significa que nós trabalhamos lá dentro. Nós trabalhamos ligado com a energia do cemitério. Tá, entendi. Tá certo? Entendi. Então, tá, o Exu Caveira, tá, ele é o... É da hierarquia maior. Então, abaixo dele, quem que vem? Vem os outros que nem eu. Vem os chefes. Chefe de falange. É, vem os tatá, vem o João, vem o Zé, os caveira tudo. Cada um tem um grupo lá. Uhum. Então tem um tatá que é o chefe de todos os tatá. Ah. Certo? Tem um João Caveira que é chefe de todos os João Caveira. E assim vai descer. Entendi. E na falange do tatá caveira, o senhor que é o chefe de todos os tatá caveira? Não. Não. Esse aí... eu tenho um grupo que trabalha comigo, mas eu não sou chefe de todos, não. Entendi. Esse daí tem uma força maior. Tem. Ou seja, ele já chegou primeiro, já trabalhou, já aprendeu. Isso. E agora... Tem mais poder que eu. Entendi. E vocês também fazem reunião às vezes? Faz. Com diretrizes, assim, o que vai acontecer no mundo, porque eles já são mais assim, né? São mais assim. Às vezes nós faz sim, quando precisa nós faz. Quando aconteceu essa porra toda dessa zona que teve aí na rua... Ah, lembro. Sabe do que é que eu tô falando? Sim, a manifestação. Nós trabalhou pra cacete, caramba. É? Nós trabalhou muito. Mas e aí teve um monte de reunião. Uhum. Porque tava... O pau tava comendo solto. Eita. É, o pau tava comendo mais no astral do que aqui. Mais no astral? É. E por quê? Primeiro porque tinha que acontecer. Eu expliquei pra eles. Ah, tá. Precisava de uma... Como é que eu posso falar? Precisava de uma tremida. Uhum. Pro povo acordar. Pra enxergar umas coisas que não estavam sendo vistas. Uhum. Agora, tem uns engraçadinhos que se aproveita disso. Uhum. Pra fazer mais baderna. Daí a gente tava tomando conta. Tá. Engraçadinho é esses que... Além de ser esses que são desorientados, são esses que trabalham pro mal. É. Por falar em trabalhar pro mal, a gente aprendeu a ter um certo... Nem é muito medo, mas respeito com esse tal de mago negro. Isso. O senhor acha que é apropriado? Não mexer? É apropriado não mexer com nada que tu não conhece direito, né? É. Pior não mexer, não cutucar o que tu não conhece direito. Uhum. Mas nem todo mago negro é ruim. É ruim. Ele tem um outro tipo de poder, só isso. Eles, dependendo da evolução do Exu, eles são mais assim, poderosos. São. Mas não são mais poderosos que todos. Não. Porque o poder... De quem não está participando dessa linha de Exu, porque, por exemplo, o Mago Negro não chegou primeiro, nem trabalhou, nem aprendeu as coisas de Exu. Ah, às vezes aprendeu. Entendi. Mas ele tem uma força magística dentro dele que é maior que aquela daquela pessoa na frente dele. É. Uhum. E esses aí que trabalham com, esses espíritos que trabalham com, eles chamam de Goécia, ou não sei se é bruxaria, não sei interpretar muito isso, eles têm mais força que Exu? Pode ter, moço. Tá, é individual. Bruxaria não é coisa ruim também. Tem bruxaria boa, tem bruxaria ruim. Ah, entendi. Não, bruxaria não é só coisa ruim. Tá. Tem bruxaria também. É que as pessoas não entendem. As bruxas ficaram muito mal vistas por causa da igreja. A igreja fez campanha, né? Uhum. Pra acabar com a bruxaria. É. Porque não queria perder poder. Ah. E aí as bruxas ficaram tudo mal vistas. Mas as bruxas não são ruins, não. Não é todas. Eu vou... sugerir isso para o senhor falar um pouquinho, uhum. É, mas obviamente o senhor fica à vontade de dizer se é, o senhor não quer falar da história do senhor como encarnado e a trajetória sua até se tornar Exu. Os pontos principais, assim. Olha, eu fui bruxo. Eita. Eu fui bruxo, fiz muita coisa errada. Uhum. Mas, na minha caminhada, eu aprendi que o que eu sabia, o meu conhecimento podia ser usado para o bem. Uhum. Então, aquilo tudo que eu fiz para o mal, eu aprendi a fazer para o bem. Então, o conhecimento, como é que eu posso falar? Passou de um lado para o outro. O conhecimento não se perdeu. Ele apenas mudou o rumo. Uhum. Então, eu fui bruxo. Uhum. Eu fui padre. Olha. Quando fala que foi bruxo, fala, eita. Se eu falar que foi padre, olha que bonito. É. E o senhor aprendeu... Tem mais bruxo na igreja do que fora dela, moço. Tem muito mago trabalhando dentro da igreja, moço. Nossa. Tem muito mago trabalhando encarnado, moço. Eita. Tem muito mago prestando atenção nesse outro aí que agora subiu. Como chama? Papa Francisco. É. Que subiu no poder. É. Ele é mais mago que muito mago por aí. É? É. Oxe. Mais mago do bem. Ah, entendi. Ele não é ruim, não. É. O outro era uma porra de um... filho da puta, sem vergonha, que tirou o cu dele da reta antes que ficasse preto pra ele. Mas esse outro que chegou aí, ele é do bem. Só que tem muita gente que não quer, né? Ah. E aí vai tentar derrubar ele. Entendi. Mas a chuva vai ajudar. Vai. Oh, tá, graças a Deus. Nós já pusemos ele lá, nós ajudamos a pôr ele lá, agora nós ajudamos a ficar. Olha, mas se o senhor falou tu, muito... Tu reparou que ele subiu na hora de vir pra cá? Ah, na hora de vir pra cá? Na hora de vir pra esse país aqui. Não reparei. Não reparou, não? Sou meio desatento, senhor. É, ele subiu um pouco antes de vir pra cá. Ah, entendi. Ah, isso. Ele veio aqui, né? É. Foi. Nem antes, nem depois. Mas o senhor falou, literalmente mal daquele que saiu. É. O senhor não tem medo de ser excomungado pela igreja? Eu já fui excomungado faz tempo, moço. Excomungado eu já fui faz tempo, várias vezes. Não foi só uma, não. Não foi só uma, não. Excomungado vai pro cemitério. Eu vou pro inferno, eles dizem. Entendi. Mas, ó, não tem medo, não. O homem é ruim, o que eu vou fazer? Ah, o homem é ruim e ele tinha parte lá com as coisas ruins. Como outros antes dele já tiveram também. Mas é dele, é do ser humano. Ele é um ser humano. Não, tudo bem, entendi. Tá não certo. É? É, tá. Agora, então tá, o senhor foi um bruxo, fez mal usando feitiçaria. Foi. E como é que é ser um bruxo? É verdade que vocês usavam varinha mágica? É. É? É. Olha, eu achei que era só um conto. Não é, não. Sabe por que as bruxas usam chapéu com tudo, moço? Por quê? Porque aponta pra cima. Aquilo é um canal de energia. Aquela ponta do chapéu. Se tu não sabe, dentro do chapéu tem todo um trabalho de magia feito. Ah. Aquilo funciona como uma antena. Aquilo funciona como uma antena, e aquilo é captado direto aqui. A mesma coisa os chapéuzinhos que os padres usam. Agora não usa mais, né? Mas os grandão ainda usa. Né? É pra proteger essa porra aqui, ó. Olha. Tá? A coroa. É. E o senhor já foi mulher? Já. Não gostei da experiência, não. Eu gosto mais de ser macho. Mas já fui, sim. Já passei pela experiência. Eu entendo muito bem o pensamento das mulheres. Oh. No bom e no mau sentido. Entendi. Já fui mulher, sim. E aí, essa experiência como bruxo, o senhor trouxe pra dentro da igreja? Quando o senhor foi padre, trouxe pra vida ou o senhor esqueceu tudo? Alguma coisa eu trouxe. Entendi. Tudo não. São inclinações que a gente tem durante a encarnação, dizendo, mas como é que eu sei isso? Ah, que interessante, eu gosto disso. Exatamente. Tá. Entendi. Então, no caso... Tu já viu Exu trabalhar com cura? Não, senhor. Eu trabalho. Eu trabalho com cura. Aliás, semana que vem, não é? É. Tem trabalho nosso aqui, e que vai ser... Pra trabalhar com cura. Vamos lá então, explica pra mim. Cura é o senhor equilibra o corpo espiritual e aí isso acontece um resultado no físico. Isso. Mas o senhor não cura o corpo físico. Não. Ah, entendi. É por tabela. É energia, é. É energia. Eu tento curar pela energia. Não posso curar o corpo físico. Tá, entendi. E aí então a pessoa tem que ter fé. Fé e merecimento. Entendi. Fé e merecimento, sem merecimento. Se tiver só fé e não tiver merecimento, não adianta nada. Não é a fé sozinha. Tem que ter merecimento. Mas quando o senhor faz alguma coisa pra alguém, o senhor pede uma entrega na encruza? Peço. Eita. Às vezes eu peço no cemitério, na encruza. Depende. Na igreja. Já pedi coisa na igreja. No jardim. Depende. Depende do tipo de trabalho. Mas por que assim, o senhor? No cemitério. O senhor não faz nada por caridade? Sem ter que ter troca? O que é caridade? Não, eu vou falar a caridade que o povo espera de Exu. Olha, vem aqui, me ajuda com a minha doença, não me cobre nada. Tu acredita que existe isso? Para e pensa. Que gente que pensa assim, sim. Pois é, mas tu acredita que dá pra fazer alguma coisa sem ter nada em troca? Não, vocês poderiam pedir a gente caminhar diferente, se corrigir, não pensar coisa besteira. Tem várias coisas para pedir. Por que, que pedir tu faz o bem? Ah, entendi. Bom, porque fazer o mal me incomoda. Então. Então, quando tu faz o bem, tu faz para não ficar incomodado. É. Então, isso já não é uma troca? Ah, entendi. Mas por que, que a troca tem que ser alguma coisa física? Porque vocês precisam disso. Ah. Vocês precisam de algo palpável. Algo que vocês veem, que vocês sentem. Então, é muito mais uma coisa de vocês do que nossa. Então, como vocês precisam disso, nós trabalhamos no físico também. Então, a gente vai pedir coisa física. Que é para ajudar vocês a firmar o pensamento. Se eu pedir para vocês firmar o pensamento sem nada, é mais difícil do que se eu pedir para vocês acender um toco e firmar o pensamento no toco. Então, eu vou pedir para acender um toco. Entendi, mas o senhor não precisa. Não. Então, essa troca é necessária para que a gente, através daquilo, alcance um estado de espírito que se chama de fé. É. Vocês precisam. Ainda precisam. Uns mais, outros menos, mas precisam. Mas então não tem essa de falar, vou entregar uma carne suculenta para Exu comer na encruza. Não. O Exu não vai comer porra nenhuma. Ele vai pegar a energia que tem lá. Eu só como quando eu tô aqui com o burro. Não, aí, tá. Ela, quando tu quiser, ela faz uma farofa boa pra cacete. Oh, beleza. Aí, quando eu tô aqui com o burro, eu como. Uh-huh. Se tiver a minha comida, eu como. Uh-huh. Agora, as coisas que coloca na encruza, não. Nós pega a energia que tá naquilo. Porque tudo tem uma energia. Tá. Tudo tem um duplo. Tudo tem uma energia mais sutil, como vocês gostam de falar, uh-huh, que envolve as coisas. Então, isso aqui tem... Né? É. E tudo que nós pega. Nós pega a energia daquilo para compor o trabalho que nós vamos fazer. Então, se eu colocar uma entrega na encruza, depois passa o homem, pega aquele marafo e bebe. Não tem importância. Mas energia. O que tinha que pegar da outra. O que tinha que pegar dali, nós já pegou. Então ele está bebendo água. Não, ele não está bebendo água. Água que passarinho não bebe. O marafo continua sendo marafo, mas a energia que nós precisava do marafo, nós pega para fazer o trabalho. Mas então, se o marafo continua sendo marafo e pra gente não surta nenhuma diferença, por que vocês não vão nos bares e pegam lá direto? Porque lá tá cheio de outras energias. Ah. Não tá preparado para aquilo. Ah. Nossa. Então, tudo é feito pra gente. É, não mais, é nada pra... mais pra vocês do que pra nós. Agora, e aquela ideia de dizer assim, ó, você coloca um docinho pro erê. É. Quer dizer, aquele docinho, vamos colocar um arroz doce que fica mais assim, dá pra imaginar melhor. Coloco, faço um arroz doce, ô erê, vem aqui, ó, gostoso. Daí, eu ouvi falar que se cria uma cópia no mundo espiritual. A cópia já existe. É, isso, já existe. Não é que se cria, já existe. É essa cópia que nós pega. Entendi. Então lá tem uma contraparte, tem um pratinho bonitinho, igualzinho. Ele pega e come daquela isso, contraparte que é energia, na mesma energia onde ele existe. Então ele vai sentir o mesmo gosto que ele sentiria se tivesse encarnado. Mais ou menos isso. Entendi. Ah. E no caso, já que a gente falou de erê, o senhor trabalha com erê? Não. É uma energia muito diferente da minha. Não dá, não combina. Entendi. Não tenho nada contra, não é isso. São energias diferentes só. Tá certo. Não combina. E em termos de evolução espiritual, de vibração mais elevada, o erê e o Exu, o erê está mais evoluído? Não. Não necessariamente? Não. Pode estar. Pode mas estar, não necessariamente. Pode não estar. Tá, entendi. Não pode se dizer, então, falar, ó, todo preto velho é mais evoluído que Exu. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Depende do aprendizado daquele espírito. Ora, então pode ter preto velho que não sabe tanto quanto eu. Isso. E vice-versa. Entendi. Então a evolução se assenta no saber, porque o senhor falou, não sabe tanto quanto eu. No saber, na experiência. Uhum. Mas no sentir também. Sim. No sentir amor pelo próximo. O sentir faz parte da experiência. Faz. Tá. Então, quanto mais eu sou capaz de expressar um amor pelo próximo, um sentimento de unidade, mais força eu tenho. É assim? É. É mais ou menos isso. Entendi. Mais ou menos isso. Porque existe poder que não é pelo amor. Existe poder que é pelo conhecimento. É um poder frio, mas é poder. Poder que é pelo amor é frio. Não, o poder que é pelo conhecimento. Pelo conhecimento, é entendi. Que é só pelo conhecimento é frio. Entendi. Ah, não, sim. E a gente ouve falar de evolução moral e intelectual. Isso. É isso que o senhor está falando. É, mais ou menos a isso. A moral trata do sentimento e a intelectual do conhecimento. É, o problema da moral é que a moral ela é muito relativa, né, Marcos? Então. É. Então, o que é moral para mim pode não ser para você. Tá. O que é moral aqui pode não ser moral lá fora. Isso é muito relativo. É, do bem e do mal. E ela muda conforme o tempo e o lugar. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa palavrinha, que ela é muito safada. Né? Tem isso. Gente que usa ela de jeito errado. Tá certo. Então, vamos avançando. Os ponteirinhos estão quase chegando. Então, né? Que horas são? 10h15. Tudo isso já? Nós já falou tudo isso? Já. Daqui a pouco nós temos que acabar. Tá bom. É, vamos então terminar assim, só mais uns pontos gerais. O senhor então desencarnou e quem é que foi resgatar o senhor lá? Outro Exu. O senhor sabe qual deles? De qual linha? Caveira. Ah, o do Caveira. Um Caveira. E foi por isso que o senhor virou Caveira? Não tem nada a ver. É. Influenciou? Eu já influenciou. Eu já estava pronto para trabalhar com a linha do Caveira. Entendi. Ah, então, não, então influenciou, mas... Quando o Caveira foi buscar, já foi ele mesmo, porque o senhor já tinha essa já afinidade. Já tinha um jeitinho. É, essa afinidade com a linha. É. Entendi. Daí ele deu o treinamento para o senhor, passou o tempo e pronto. Isso. Entendi. Agora, ser Exu é castigo ou é privilégio? Para mim é um privilégio. Na sua... Para mim é um privilégio. Eu não sei se é outra coisa hoje. Pelo menos por enquanto. Pode ser que amanhã eu receba outra função, vá buscar outro caminho. Por enquanto eu não sei ser outra coisa. É assim que eu consigo fazer mais bem. É assim que eu consigo dar o melhor de mim. É sendo Exu. Então para mim é um privilégio, é uma oportunidade de prestar serviço. E se chegar, por exemplo, Nossa Senhora Aparecida e dizer assim, olha, venha trabalhar comigo, venha ser preto velho, venha ser, sei lá, o senhor aceita? Se for a minha hora, eu aceito. O senhor saberá, né? Sim. É como uma pessoa que se aproxima de uma chama. É. Eu vou saber. Se for a minha hora, eu vou. Não tem problema nenhum. A gente tem que experimentar de tudo. Mas tem Exu que não vai? Deve ter. Deve ter de tudo, né? Deve ter. Mas olha, as pessoas chamam... Vamos mudar um pouco. Tem muito preconceito, moço. Então, se tem Exu que não vai achar que ser preto velho, por exemplo, é diminuir ou é... Ah. Ou é virar casaca, ou é... Então aí não vai querer. Isso é preconceito. Qual orixá que rege a falange do Exu Caveira? Hã? Qual orixá que rege a falange? Omulu. Omulu? É. Obaluaiê. Obaluaiê. Por que chama desses dois nomes? Por causa das linhas. Tá. Da onde veio, da África, tem os nomes diferentes. Tá bom. O Caveira é conhecido como Exu Guerreiro. É isso mesmo? É, quando precisa, nós pega na espada. Quando precisa, nós pega na espada e corta umas cabeças. Não tem problema, não. Se precisar, nós corta. A gente briga, sim. Eu sou brigueiro, sim. Briga. Então, esse nome se dá por esse motivo? Não. Que o senhor esse nome se dá porque nós trabalhamos na linha do cemitério. Nós trabalhamos com os mortos. É guerreiro? É guerreiro e é trabalho com os mortos. Mas que guerra acontece? Contra que o que mal. Tem... Tá. Contra a injustiça. Contra aquilo que não é da lei. E quando o senhor corta uma cabeça, obviamente é de alguém, é de um espírito, né? É. Mas espírito não tem como cortar? Não tem como cortar se tu não acredita. Se tu acreditar que se eu passar a espada no teu pescoço, a tua cabeça vai cair, a tua cabeça cai. Que legal. E ele sente dor? Sente. Se ele acreditar que vai sentir dor, ele sente. Pô. Agora, se ele souber que espírito não tem cabeça e que cabeça de espírito não se corta, se ele tiver esse conhecimento e esse conhecimento for conquista dele, eu posso passar a espada no pescoço dele quantas vezes eu quiser. Não é desse jeito que eu vou brigar com ele. Então agora o senhor perdeu muita batalha, já que o pessoal que vai ouvir isso. Por quê? Vai saber que não, cabeça não se corta e o senhor não, não vai poder cortar. Depende, né? Entendi, o senhor usa outro instrumento. Tu quer ver um jeito de... Não é a cabeça que nós cortamos. É o pescoço. Não. Nós cortamos outras coisas, moço. Porque vocês, do jeito que vocês estão aqui, uhum, nesse planeta, uhum, vocês dão vocês são muito vaidosos ainda. É. Vocês são ainda muito vaidosos. Não estou dizendo isso de jeito... Não estou criticando. Então, entendi, sim. Estou dizendo que é assim. Uhum. É assim que vocês são. Então nós pegamos por aí. Vocês pegam pela vaidade? É. Mas como é que pega um espírito pela vaidade? Se for um macho, é só cortar o pau dele. Olha. Mas se por exemplo, é só um exemplo. Não, entendi. Veja mas... bem. E se for uma mulher? Eu não saio por aí cortando o pau dos outros à toa. E se for uma mulher? Se for uma mulher, eu vou pegar no ponto da vaidade dela. Ah, entendi, entendi. Eu vou dizer que ela é feia, se ela acreditar que ela é feia, ela fica feia. Ah, entendi. Ah, tá. O senhor tem vários... jeitos de fazer acontecer alguma coisa para incomodar a pessoa e ela sair dali. Se for preciso, se aquilo for preciso para o meu trabalho, eu faço. O senhor pode materializar um monte de aranha, por exemplo? Posso. Não faça isso comigo, pelo amor de Deus. Não faço. Pode deixar que eu não faço. Se tu não quiser e não precisar fazer, não faço. Tá certo. Então... então, é verdade que os espíritos que estão falando do Exu Caveira geralmente têm essa afinidade porque já foram militares uma vez ou outra? Já. Por isso que nós é tão organizado também. É uma organização militar. Entendi. Tá. O senhor falou que já aconteceu desavença de Exu para Exu. Já. E já aconteceu de Exu chefe de legião encanar com outro chefe de legião ter briga nesse sentido? Sim. Tem muito. Fala o motivo aí disso. Disputa de poder. Disputa de poder, disputa de território. Mas um chefe de legião? É, disputa de território. Tô falando que a vaidade é o pior defeito que vocês têm. Poder é uma questão de vaidade. Uhum. Se tiver vaidade envolvida, eles vão brigar. Isso é meu. Agora, eu brigo também para defender o meu território. Uhum. Não é porque eu quero o território, não é por isso. É porque aquilo é minha responsabilidade. Eu tenho um compromisso com aquilo. Então, se aquilo é meu território e a minha função é defender, eu vou brigar para defender. Não porque eu quero poder, mas porque aquilo é minha responsabilidade. Entendi. Se tu tem família, tu não defende a tua família? Sim. É a mesma coisa. É um senso de responsabilidade para com os irmãos. É. Tá. Eu vou já começar a chegar... na mensagem final, mas o senhor conhece o espiritismo? Conheço. O senhor sabe que eu, antes de entrar para Umbanda, para mim, preto velho, Exu, tudo isso era espírito zombeteiro. É, meu burro também já passou por essa passou fase, por isso? Já. Meu burro é safado, porque ele foi para Umbanda, aí foi para o espiritismo, depois voltou para Umbanda, agora faz uma miscelânea de tudo isso junto, mais um pouco e mais alguma coisa. É fase, moço. É natural. Né? Nós trabalhamos um tempão junto, aí ele largou tudo, foi fazer outra coisa, foi fazer outro aprendizado. Uhum. Que é importante pro trabalho que faz hoje. Entendi. Entendeu? Tudo tem um propósito. Tem. E a gente às vezes não sabe, igual quando eu comprei essa filmadora. Eu falei, vou comprar pra quê? Eu não filmo ninguém. Pois é. Então, tu pensa que comprou pra nada. Conversa com ele, né? Oh! Olha só o Tiriri, diretor de cinema. Eu falei, olhei pra ela, falei assim, leva. Eu falei, mas eu vou levar pra quê? Eu não filmo ninguém, nem vou me filmar, não tenho nada a ver com esse ramo. Pois é. Mas... eu trouxe, ficou lá sentado um monte de ano. E agora acabei. Agora lembro. Virou um trabalho importante, né, moço? Graças a Deus. É um trabalho de esclarecimento, muito bonito que você tá fazendo. Uhum. E que espero que tu continue fazendo. Vou continuar. Porque é importante esclarecer as pessoas, uhum, do jeito que tu tá fazendo, uhum, de como as coisas são de verdade. Porque tem muita ignorância por aí, né? Sim. Mas agora o senhor percebe aí no mundo espiritual que tá fazendo muita gente ficar descontente. Tanto como espírito, como pai de santo. Como assim? Eu já recebi o seu trabalho? É. Ah, mas é lógico, moço. Tu queria mexer com essas coisas e não queria que ninguém achasse ruim? Não, pode achar, mas o senhor acha que tem razão de ser? Na cabeça deles tem, moço. Uhum. Se é por ignorância, se é por preconceito, seja lá o que for, na cabeça deles tem. Eles vão tentar desfazer o teu trabalho. Aqui acontece o tempo todo. Acontece? Ó. Oh. Mas vocês têm firmeza, né? Tem. Ó. Oh. Tem. Tem os grupos que faz o bem, tem os grupos que faz o mal. Tá certo. Tá certo? Tá. Os grupos que faz o bem começa a interferir nos grupos que faz o mal sem querer, às vezes. Uhum. Porque às vezes os caras que estão lá com o grupo que faz o mal, olha para os grupos que faz o bem e fala, lá é mais legal. Vou me bandear para lá. Uhum. Aí os grupos que faz o mal ficam muito puto nas suas calças, é. Que nós está tirando o soldado deles. É. Aí vem aqui querer chutar nossa bunda. Tá certo? Tá. Então, todo mundo que faz trabalho pro bem vai levar umas burdoadas de vez em quando. Isso é parte do trabalho, não uhum. tem jeito. Tá, quem acende uma luz incomoda tá. quem tá na escuridão. Uhum. É sempre assim, isso é lei. E tem também, às vezes, uma entidade ou outra que volta depois e me fala, olha, eu recebi uma promoção por conta do trabalho que eu fiz com você. Pois é. Acontece isso? Por exemplo, 2.000 pessoas veem o trabalho, 200 se modificam. Pois é. Vai o crédito pro senhor? Do que o senhor falou? Também. Entendi. Vai para mim, vai para tu, vai pro burro, vai pro grupo. Sim, entendi. Vai para todo mundo que participou de alguma maneira disso aí. Porque nós tá fazendo bem. Tá. Entendi. Né? Se uma pessoa só aproveitar aquilo pro bem, nós já ganhou. Entendi. Eu falei sobre espiritismo porque às vezes a gente estuda tanto e fica tão focado naquilo e esquece de olhar pro lado, pros outros irmãos. É. Vocês espíritos não têm religião. Não. Espírito esclarecido, não. A religião do espírito esclarecido é o amor. É o amor e o bem. Ah, e o bem. Então veja, eu até vou ler aqui pro senhor uma coisa que talvez pode ter vindo desse meio ou de outro, mas é um questionamento. Por que um espírito que se diz evoluído fala tão vulgarmente e usa tantas gírias chulas de ruas? Bom, vamos parar aí, depois eu falo o resto. Porque tá meio pesado agora. Pode falar, não ligo não. Não, mas vamos responder para não esquecer a pergunta. Tá. Por que um espírito que se diz evoluído fala tão vulgarmente e usa tantas gírias chulas de rua? Assim, e aí? Ó. Tudo que nós faz, que nós fala, que nós pensa, movimenta energia. Ah. Quando eu falo palavrão, eu estou movimentando energia. Sim. Eu estou usando o som para movimentar a energia. É. Quando eu falo um palavrão, eu provoco reação isso. em vocês. É. E dessas reações eu tiro as energias para fazer o meu trabalho. Tá certo? Uhum. Eu provoco um movimento aqui dentro que me ajuda a fazer o trabalho. É um jeito de buscar energia. Uhum. Eu estou mexendo com a energia mais densa. Tá. Como é que eu vou falar? Como é que eu vou movimentar a energia mais densa? Falando Nossa Senhora, Pai Nosso, não vai rolar. Não vai rolar. Não vai rolar. Então eu trago o negócio mais para baixo. Tá, eu baixo o nível, literalmente. Uhum. Eu baixo o nível. Só que quando eu baixo o nível, todo mundo me entende melhor, sim, né? É. Não é? O senhor faz pela gente, então. Exato. Olha. Eu faço porque eu gosto também, né? É. Eu gosto. Mas eu, cada vez que eu falo uma coisa, eu tô mexendo. Quando eu provoco o riso, eu tô mexendo com uma energia. Quando eu provoco o choque, eu tô mexendo com outra energia. E às vezes o choque é necessário. Tá. Então é por isso que nós fazemos isso. Entendi. Por que o senhor gosta de falar palavrão? Quando as pessoas ouvirem isso, vão dizer, tá lá, não é espírito evoluído. É, vão dizer, eu sei. Entendi. Mas faz parte do trabalho. Pra mim faz parte do trabalho. O julgamento das pessoas. É, julgamento. Tá bom. Porque o fato de eu falar a palavra não quer dizer que eu sou do mal. Tem muita gente que fala, nosso Senhor Jesus Cristo por aí, tá fazendo muita merda. É o espelhinho que tá faltando, né? Da espelho meu, igual o Chumirim falou. Pois é. Existe alguém mais hipócrita do que eu. É, pois é, né? Então. E por que a voz sombria? Eu vou terminar nessas perguntas. A voz sombria é de energia também, mas é a voz sombria, o gesto, é. O movimento, é. As caras feias que nós fazemos, é tudo tem a ver com energia. Com a energia. Nós estamos movimentando energia densa. Nós estamos mexendo com energia sexual, energia de dinheiro, energia de poder. Uhum. Isso é tudo energia densa. Tá. isso a gente precisa trazer para cá, pro denso. Se não trouxer pro denso, a gente não consegue manipular. É por isso. Tá. É... E que agora tá. E aí ela diz assim, olha, então, e aí eles reclamam que a gente figura eles com aparências em esculturas, aparências endemoniadas, mas eles mesmo agem assim. É. Isso daí é a pessoa com os discernimentos dela um pouco obtusos. É, porque não conhece. Não conhece. Porque não conhece. Se conhecesse, saberia que não é assim. Né? Quando precisa, nós sabe falar bonito. É. Quando precisa, nós sabe falar com amor. É. Mesmo com essa voz linda que ela tem. E esse do senhor chegar arcado? Hum? Esse do senhor chegar arcado, com as mãos pra trás? É, tudo movimento de energia. Tá. E antes de eu pegar a sua mensagem final, fale pra mim, como que o senhor gosta de ser cumprimentado, ou o que quer dizer, é, como é que fala, laruê, alaruê, o que? Laroyê. Laroyê. Isso quer dizer o quê? Laroyê quer dizer salve, mais salve, nada, quer mais dizer nada. Salve, salve a sua força, salve a sua luz. Tá bom. É só isso. Isso. Então... É só uma palavra, como dizer boa noite, como dizer como vai, como dizer qualquer outra língua. Tá certo, então. A gente vai pedir a sua mensagem final para não se estender muito. Eu até quero convidar o senhor, se houver outra oportunidade, para conversar com o senhor uma outra vez. Pode. Muita coisa para se falar, que o tempo é muito curto. Sim. Pode combinar com o burro, a gente faz outras vezes. Oh, graças a Deus. E você, se quiser vir uma hora ver o nosso trabalho de descarrego, tu tá convidado. Tô convidado. Tá convidado. Então tá. Então passa aí pra gente, por favor, uma mensagem final para quem tá ouvindo. O caveira, ou às vezes tem o caveira na coroa, ou aprecia muito essa linha de trabalho. Passa uma mensagem para essas pessoas. Certos trabalhos precisa de uma postura mais dura, mais feia. E é isso que nós faz. Do mesmo jeito que eu falei que o mal não existe, que às vezes a pessoa que faz o mal é necessária para que o outro passe pela experiência, nós precisamos trabalhar nessa linha. Alguém tem que fazer o trabalho sujo, vamos dizer assim. Uhum. E para fazer o trabalho sujo, você não pode ir com um vestido de festa. Uhum. Então a gente se apresenta dessa forma. Uhum. A gente se apresenta com essa energia para poder fazer esse trabalho sujo. Que precisa ser feito, alguém tem que fazer. Uhum. Tá certo? Tá. E não dá para fazer se não for vestido dessa maneira. É por isso que a gente se apresenta assim. Mas nós faz pro bem, nós trabalha pro bem. Uhum. Nós trabalha na lei de Deus. Oh, graças a Deus. Nós trabalha na lei de Deus. Uhum. E a lei de Deus é superior a qualquer outra coisa. Tá, tá certo? Tá certo. Ser de Deus é muito mais do que falar bonito e do que ser bonito. Ser de Deus é trabalhar na lei, é fazer as coisas como tem que ser feita. E é isso que nós faz. Nós trabalha pro bem da humanidade. Tá. Da humanidade como um todo. Nós faz o nosso trabalhinho pequenininho. Para melhorar a condição do mundo. É assim que nós faz. Graças a Deus. Então tá, eu quero certo? Agradecer o senhor ter recebido a minha pessoa, todos os encontros e que causou pra gente poder se encontrar aqui. Eu espero que tu tenha gostado. Mas gostei demais. Espero que tu tenha gostado e pode vir outras vezes se tu quiser. Vou sim. Tá, tem muita certo? Coisa Preto pra Velho, Pai José de Angola também tá à tua disposição. Graças a Deus. E seu Mirabês também tá à sua disposição. Vamos falar com todos. Tá certo? Sim, quando sim. Tu quiser, só combinar. Tá bom. Tá certo? Fico agradecido. Soltar o bode preto, meia-noite na Calunga. Soltar o bode preto, meia-noite na Calunga. Ele correu os quatro cantos, foi parar lá na porteira. Bebeu lá. Yeah. Ou quer falar alguma coisa do que foi falado? Por que isso, papai? Diga. Essas, às vezes, a gente estava comentando dessas oferendas, né? Que você tem todo mundo, né? E o pessoal às vezes fala, putz, não se deve chutar, ou se deve chutar, ou se pode comer, não se pode comer. Como é que isso funciona? É assim, tudo tem a ver com a intenção. Se eu chuto na intenção de desrespeitar o que aquilo simboliza, se eu sei o que aquilo simboliza e eu chuto na intenção de desrespeitar o que simboliza, então aí eu tô invadindo o que é do outro. Se eu chuto na ignorância, não tem problema, porque eu não sei o que eu estou fazendo. Agora, se eu sei o que eu estou fazendo na intenção de desrespeitar, aí é outra coisa, aí tá mexendo com o que não deve. Porque eu não vou na tua casa chutar tuas coisas, tá certo? Se eu sei que aquilo tem valor pra tu, não vou chutar. Agora, se eu não sei que tem valor pra tu e chuto, tu não vai brigar comigo. Do mesmo jeito, as oferendas estão lá. Se alguém passa e sabe o que é e mexe com aquilo com desrespeito, aí sim, aí tá mexendo com a gente. Se mexe sem intenção, não sabe o que tá fazendo, não tem problema. De repente a pessoa está com fome, vai ali e come por fome. Pode comer, não tem problema. Não tem, isso não tem problema nenhum. Agora, se é na maldade? Se é na maldade do desrespeito, do preconceito, aí sim. Aí levou para si o que não precisava. Aí pegou para si o que uma encomenda que não era dele. Entendi. Aí fica as consequências. Obrigada. Tá certo? Mais alguma coisa? Tá, tem uma pergunta. No mundo espiritual tudo tem uma evolução. O senhor está na sua evolução também. Tô. Da onde vai daí para cima? Não sei. O senhor vai ser seu tatá há muito tempo? Não como sei. É que vai? Como é que vai? Não sabe. Tu vai ser tu muito tempo? Espero que não, porque eu acho muito. Pois é, eu estou na mesma situação que tu. Eu não sei quanto tempo eu vou ser eu. Né? Eu sei que eu não vou ser para sempre. Isso eu sei. Agora, quanto tempo vai durar essa minha condição de tatá? Sei. Enquanto isso, eu vou fazendo o melhor que eu posso. Vou ajudando todo mundo que aparece no meu caminho da melhor maneira que eu posso. Com o que eu sei. Com o que eu sei fazer melhor. E assim eu vou caminhando. Se um dia eu tiver que deixar de ser tatá, tamo às ordens. É assim que funciona. Não sei quanto tempo. Tá certo. Às vezes, a evolução não significa mudar de cara ou de nome. Às vezes você evolui e é a mesma pessoa. Não tem problema. Então, não sei quanto tempo você está lá. Pode ser que amanhã eu me apresente sendo um caboclo ou um guia num centro de cardecismo. Vai ser difícil, né? Mas pode acontecer. Se aí for o meu trabalho da vez, é lá que nós vai. Pode encarnar outra vez? Pode. Por que não? Nós é espírito com vocês. Pode encarnar outra vez. Por que não? Nós estamos sujeitos às mesmas leis que vocês. Estamos sujeitos às mesmas leis. Merecimento, evolução, progresso, respeito com as leis divinas. Igualzinho vocês. Igualzinho vocês. Só que vocês estão num caminho, nós estamos no outro. Mas nós estamos juntos. Tá certo? Então não sei. Essa evolução pode chegar dentro da falange a ser um do chefão? Pode. Coisinha também? Pode. Pode. Porque, eventualmente, o chefão que estava saiu para outro lado. Pode. E precisa de um outro chefe. Assume. Pode. Pode ser que um dia essa hierarquia toda também seja mais necessária. Certo. Pode ser. Eu não sei, gente. Não sei tudo. Não sei tudo. E nem quero saber, que deve ser uma porra de complicação. Eu não quero saber de tudo, não. O que eu sei já me basta por enquanto. Mas se amanhã acontecer, pode ser. Uhum. É possível. Eu fiquei com outra dúvida. Você trabalha só com esse burro ou com outros burros? Não, eu trabalho com outros burros. Com outros burros, né? Trabalho com outros burros de jeito diferente. Tá. Sempre como tatá, mas trabalho com outros burros. Trabalho com outros burros e eu trago as experiências de lá para cá e daqui para lá. É normal. Não sou exclusividade. Não sou exclusivo. Tá certo? Mais alguma coisa? Não? Nós vamos. O burro é problema dele. Tem mais uma pergunta. Eu tenho mais uma pergunta. Ai, meu Deus. Vamos supor que o senhor não. O senhor precisa fazer um trabalho e o seu burro não possa vir. Não vai chegar. O senhor incorpora um outro médico? Aqui nesse grupo não. Aqui nesse grupo não. Então, aí vamos supor que o senhor trabalhe comigo também não. O senhor incorpora? Aqui no grupo não. Em outros grupos pode ser, aqui não. Aqui, ó, aqui eu tenho. Como é que eu posso dizer? Eu tenho a chave para trabalhar com esse grupo, não com o outro. Eu posso inspirar, orientar, intuir, sei lá, chama como vocês quiserem. Isso eu posso, outros. Mas incorporar, trabalhar incorporado, não. Tudo certo pra semana que vem? Tá. Todo mundo bem? Sim. Sim, sim, sim. Já foi bom e não serve mais. E que vocês querem mudar. E é pra nós trabalhar. Eixo. Segura aí. Segura aí. Tá cadendo aí pra mim. A gente entender como é que é quando volta da incorporação. Como a senhora se sentiu assim que ele foi? Como é que é? Você. Eu levo alguns minutos para voltar ao meu normal. Uhum. Eu não tenho o domínio nem da fala, uhum, e nem do corpo completo. Uhum. Eu levo alguns minutos para voltar. Ó, isso não sou eu que estou fazendo. Tá? O pé. Porque a energia é muito diferente. Uhum. Então leva alguns minutos para eu encaixar de novo. Ah. Então, mas isso vai voltando aos poucos. Tem dia, hoje ele não bebeu o marafo, mas tem dia que ele bebe o marafo também. Além do charuto, ainda tem o marafo e a pimenta. Então, eu levo alguns minutos para voltar. Mas depois eu volto completamente. E fico bem. Tá bom. Tá bom? Entendi. Olha, eu quero agradecer a senhora e a sua casa e todos que estão aqui pelo carinho que tiveram com esse trabalho e, sobretudo, a oportunidade, não só para mim, mas para todo mundo que está vendo e ouvindo, de aprender bastante coisa a mais do que já sabiam, viu? Eu que agradeço a confiança e a sua disponibilidade para estar aqui com a gente. Graças, né, a Deus. E ouvir essa bobagem que ele fala no psíquico. Graças a Deus. Então, muito obrigado a Graças todos, viu? Estão todos bem? Salvação é chutar a caveira. Lá, ser de Deus é muito mais do que falar bonito e do que ser bonito. Ser de Deus é trabalhar na lei, é fazer as coisas como tem que ser feita. E é isso que nós faz. Nós trabalhamos para o bem da humanidade. Tá. Da humanidade como um todo. Nós fazemos o nosso trabalhinho pequenininho. Para melhorar